com patatá. Dance com patati patatá. Venha com a gente dançar. Põe a mãozinha pra cima, põe a mãozinha pra baixo. Põe a mãozinha pra cima e pra baixo e rode sem parar. Dance com patati, dance com patatá. Dance com patati patatá. Venha com a gente dançar. Põe a mãozinha pra dentro, põe a mãozinha pra fora. Põe a mãozinha pra dentro e pra fora e rode sem parar. Dance com patati, dance com patatá. Dance com patati patatá. Venha com a gente dançar. Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pra trás. Põe o pezinho pra frente e pra trás e rode sem parar. Dance com patati, dance com patatá. Dance com patati patatá. Venha com a gente dançar. Põe o bumbum para o lado, põe o bumbum para o outro. Põe o bumbum para o lado e pro outro e rode sem parar. Dance com patati, dance com patatá. Dance com patati patatá. Venha com a gente dançar. Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pra trás. Põe o corpinho pra frente e pra trás e rode sem parar.